Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, comincia adesso Semiglia, musica dal mondo. E la puntata di stasera è dedicata alla musica del Brasile contemporanea. Per cominciare vi metto un brano di Dom La Nena, che è una violoncellista, cantante e cantautrice brasiliana, e il brano che ha realizzato si chiama Panis et Circenses e l'ha fatto con la cantante francese statunitense Rosemary Stanley. Ascoltiamo. Canção iluminada de sol. Soltei os banhos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro azul luminoso um punhal. Matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e Ney Mato Grosso è un cantante, ballerino e attore brasiliano. È un controtenore con una voce unica e anche una spettacolare presenza scenica androgina. Ascoltiamo il suo brano Transpira Sao. respondo talvez de Londres, de avião, barco ou bonde. Vem com meu bem de Belém. Vem com você nesse trem das entrelinhas de um livro, da morte de um ser vivo, das veias de um coração. Vem de um gesto preciso, vem de um amor, vem do riso, vem por alguma razão. Vem pelo sim, pelo não, vem pelo mar, gaivota. Vem pelos bichos da mata, vem lá do céu, vem do chão. Vem da medida exata, vem dentro da tua carta, vem do Azerbaijão. Vem pela transpiração, a inspiração vem de onde? De onde? A inspiração vem de onde? De onde? Vem da tristeza, alegria, do canto da cotovia, vem do luar do sertão. Vem de uma noite fria, vem, olha só quem diria, vem pelo raio e trovão. No beijo dessa paixão, a inspiração vem de onde? Caraiva è un gruppo musicale brasiliano attivo negli anni 2000. È specializzato nella rielaborazione in chiave moderna di ritmi tradizionali del nord-est del Brasile come il forró e lo xote. Ascoltiamo il loro brano Coração. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa, dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais e só quem ama sabe sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar? O amor às vezes só confunde a gente. Não sei com você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei com você pode ser bem diferente. Saudade, aguenta coração. É tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar? O amor às vezes só confunde a gente. Não sei com você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei com você pode ser bem diferente. Coração. I Trio Mocotò sono un gruppo musicale brasiliano e hanno realizzato il prossimo brano che si chiama Birimbau assieme alla cantante capoverdiana Maíra Andredade. Il birimbau è uno strumento musicale a corda percossa di origine africana e si è evoluto in Brasile anche perché accompagna la capoeira. Ascoltiamolo. Capoeira que mandam pra tudo cutelo, pra antiga, pra um flow, mas tá bem pra ver luta. É flapo de ouvir pra mim, é flapo de ouvir pra vô, pobre coração. Pra moquinha que quer sair de dentro dele, tá morre sem ama ninguém. Tá morre sem ama ninguém. Não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai. Vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai. Assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai. Vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai. sou para lutar. Vinicius de Moraes è stato poeta, drammaturgo, diplomatico, ma anche cantautore brasiliano. Ascoltiamo il suo brano Oleao. Nas areias do deserto, leão alto sobranceiro, junto do espinhadeiro. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, leão na caça de urna, saindo a correr da furna. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, foi Deus que te fez ou não? Leão, leão. Como raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte. Pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão. Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, cai em cima o leopardo. E enquanto brigam tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, criação. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, foi Deus que te fez ou não? Leão, leão, és o rei da criação. Ora ascoltiamo un brano della giovanissima cantautrice e polistrumentista brasiliana già nota in tutto il mondo. Sto parlando di Mariana Froes e il suo brano si chiama Espelho. Quando ela vem, fica tudo bem. Eu preciso de um conselho. Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas. Por que que ela não me quer espelho? Eu olho pra ti e me vejo espelho. Eu olho pra mim e te vejo espelho. Se eu já decifrei tudo. Me rasga o peito, a cabeça dá um nó. Mas quando ela vem, fica tudo bem. Eu preciso de um conselho. Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas. Por que que ela não me quer espelho? Me vejo espelho. Eu olho pra mim e te vejo espelho. Se eu já decifrei todos os códigos. Por que que ela não me quer? João Paraíba di San Paolo è un cantante, percussionista e compositore. È noto per essere il leader della band Trio Mocotò che abbiamo ascoltato prima. Ascoltiamo il suo brano Pire Guai. All'ascolto di Radio Onda Rossa, e questa è Semiglia, musica dal mondo, e sta andando in onda la puntata dedicata alla musica brasiliana moderna. Il rapper e attivista Rapping Hood è uno dei pionieri del samba rap cominciato negli anni 90. Ascoltiamo il suo brano Sou Negrosio. Aí, o rap é um novo partido. Rap hoje fica o partideiro. Salve o samba, salve o rap brasileiro. Subi o morro pra cantar. Rap, que é pra malandro se ligar. Rap, que malandragem é trabalhar. Rap, e a pivetada estudar. Malandragem de Bezerra da Silva, nem o canto refinado de Paulinho da Viola. Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida. Quer se divertir, fazer um som e jogar bola. Rapping Hood sou eu, sujeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sou possivelmente Zulu, se ligar no som. Sou negrão, certo, sangue bom. 20 de novembro temos de repensar a liberdade do negro. Tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Vem puxando o movimento com o negro de talento. O negro é bonito quando está sorrindo, como versou Jorge Ben. O negro é lindo e é por causa disso tudo que estamos aqui. Se falam mal do negro, eu não tô nem aí. Pois já briguei muito, já falei demais. Mas o que o negro quer agora realmente é a paz. Andar na rua, no maior sossego. Constituir família, ter o seu emprego. Como o grande Otelo, João do Pulo, Baby King e o Blues. Raul de Souza, Miles Davis, improviso no jazz. Pixinguinha e Catola, velha guarda do samba. Luiz Melody, Milton Nascimento. Dois mambas vieram, metralhas com o rap, abolição. Falando do negro e de sua opinião. Pois muitos negros já percorreram a trilha do sucesso. Jackson do pandeiro, candeia, Anicete, zomba, festa da raça com Martim e a vila. No ano do centenário, grande maravilha e a rainha do samba. Clementina de Jesus que já partiu pra melhor. Esquelé, divina luz e no futebol. Temos Rei Pelé, Garrincha de pernas tortas, um perfeito balé. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Luiz Gonzaga era preto, era o rei do Baião. Jair Rodrigues disparou no festival da canção. Dele com a bola, mais que um dom. Preto quer trabalhar, não quer meter o oitão. Futuro, presente, passado, realmente jogados. Fizemos a história, perdemos a memória. Temos nosso valor, temos nosso valor. Bob Marley, paz e amor, diamante negro do gol, de bicicleta. Leônidas da Silva, craque da época. O Malcolm X daqui, zumbi, temos que exaltar. Em Palmares teve muito de lutar. Martin Luther King com a sua teoria. Estados Unidos, movimento explodir. Apartheid, um por todos e todos por um. Nelson Mandela, sem problema nenhum. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Ele é aí, Olodum, e aí, Mano Brown. Rio Elétrico, Bahia, Carnaval, Bumerelli, Jamelão. E aí, Mangueira, Luta Marcial, Juga Capoeira. Negra mulher, preta Dandara. Luci Brandão, Jovelina, Ivone Lara. Cabelo rasta, dança afoxé. Anastácia Benedita, muito axé. Djavan e o seu som genial. O rei do balanço, o mestre James Brown. Também falando de maninhos que não aceitam revide. Aqui vai o meu alô pra DJ 1 e tá aí. Dia reunião da grande massa black. Acontece aqui nos versos do samba rap. Na intenção de ver um dia o negro sorrindo. Gilberto Gil e Tim Maia, o síndico. Esquecendo de falar de Sandra Sá. Com os seus olhos coloridos fez a massa balançar. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. DMN, decretou que todos têm medo. É 4P. Poder para o povo preto. Não o poder do dinheiro, não há corrupção. Sem o poder do som, revolução. Como um solo de anjo que faz você viajar. Coisa de preto, mano, pode chegar. Brother, vem dançar, porque a dança começou. Pois esse é fundo de quintal. Eu sou negrão, esse é o recado que acabamos de mandar. Pra toda a raça humana escutar e agitar. Portanto, honre sua raça, honre sua cor. Não tenha medo de falar, fale com muito amor. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Sou negrão. Só pra gente banda. Salva só pra gente bamba. Agradecer aqui a presença de Leti Brandão, grande dama do samba. Muito obrigado. Il rapper e attore Sabotage è cresciuto vendendo droga in una favelas di San Paolo. Poi nei primi anni 2000 ha fatto il suo primo disco, ha avuto i primi successi, ma nel 2003 è morto assassinato. Non è mai stato arrestato chi l'ha ucciso, né si è saputo mai il movente. Ascoltiamo un suo brano realizzato assieme al gruppo Instituto, composto da 4 DJ e musicisti brasiliani, e si chiama Cabeça de Nego. Yeoba, Olorum do pé, Odarodara. O nego não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Só botes e o Brasil, bem Brasil no rio. Do verdinho, cabeça de nego. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo, protetor do ouro. Que olheu colher o ouro. Ouro, ouro, ouro, muito bem. Tempo não para no tempo. Teve um tormenta porque é forte. Se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai lhe ver. Maracutaia segue a ser. Um dia irá chover. Sabe por quê? Nego não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte. Vejo no governo. Tem a CM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo. Um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com fama. Manda mensagem, canão. Tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte. Se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai de ver. Maracutaia segue a ser. Um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, bebê. Um bebê sim, tiririonã, eu vi. Um bebê sim, tiririonã. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com o carro parado, uma preta do lado. Empapuçado de mato, rica, chegado, chega. Me peço cigarro, se papo, não falo besteira. É, Brasil, tô na palma, bandeira, não para. De Porto Alegre, Candelária, bom tempo na praia. Porque o nego não para, não para, não para, um bom tempo. O nego não para, África, vejo no vento. Tipo Anastácia, Tereza, cê lembra, mãe, menininha. O canto A, pode crer, cê sempre vai ter vida. Maracanã, lotado ou desastrado. Por isso eu já é sábado. Tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do timão vencer. Periferia só fez vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Hey, tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte. Se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai de ver. Maracutaia vai nascer. Um dia irá chover. Sabe por quê? Hey, faço o que faço, não quero perder. Sou negro velho chegado, talvez tô com mato. Hilaricado, empapuçado, muita sede do lado. Chegando sempre vejo preto, vou mandando recado. Sabote vejo sim, quero dizer que vim. Do Brooklyn surgi, que vindiquei, estou aqui. Porque no novo tempo vai poder dizer que é sobre um passado de um tempo presente. Moleque de beca descalço, tô chapando pouco. Correndo no morro, aeroporto, vivo, vivo. Água espraiada é assim. O tempo todo Deus está por mim. Porque eu faço o que faço, não mando recado. E faço o que faço, não mando recado. Diz, faço o que faço, não mando recado. Sim, faço o que faço, não mando recado. Diz, tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte. Se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai lhe ver. Maracutaia segue a ser. Um dia irá chover. Sabe por quê? Não para no tempo, teve um tormentador que é fácil, se sentiu lamento. Maracutaia lá do norte, mano, vai lhe ver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Raul De Sousa, noto anche come Raulzinho, è stato un trombonista e un percussionista brasiliano. Ascoltiamo il suo brano Batucada numero 2. La batucada è un sottogenere della samba. Sim è un progetto musicale creato dal produttore Dudu Marote e il DJ Fabiao Soares, entrambi brasiliani, e collaborano con molti musicisti, come in questo brano con la cantante brasiliana Lue, e il brano si chiama Dula. Ascolteremo del reggae brasiliano, il primo brano della cantautrice polistrumentista di San Paolo, Seu, e si chiama Cangote. Fiz minha casa no teu cangote, Não há neste mundo que me bate pra sair. Pego sorrindo no pensamento. Faz graça de onde fiz meu achego, meu alento. E nem ligo. Como pode no silêncio tudo se explicar? Minha casa no teu cangote. Não há neste mundo o que me bate pra sair. Ascoltiamo ora la cantautrice brasiliana Lynn Durant con il suo brano anch'esso reggae E con voce. de tarde, relaxada em qualquer lugar. Quem sabe se fôssemos juntos pra mais perto do mar. Conclude la puntata, vi metto l'Orchestra Brasiliera di Musica Giamaicana, che come suggerisce il nome suona musica reggae con un tocco di Brasile. Ascoltiamo il loro brano Rocksteady 147. Traz de volta a juventude. Ah, juventude. Você percebe que seus pés estão batendo no ritmo da música? É difícil segurar, não? Mas veja bem, pra que se segurar? A vida já não é tão difícil e repleta de contas, problemas e questões sem respostas? Então joga tudo pra cima e vem dançar com a gente. Falei que você não ia ficar parado. Esses garotos realmente botam pra quebrar. Me permitam apresentar a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que tem na bateria Fábio Lux, no contrabaixo Rafael Toloi, Pedro Cunha nos teclados, Sérgio Sofiati na guitarra e vocais, no trombone Rubem Marra, flauta e sax tenor Fernando Bastos, senhor Igor Tomás, ao barítono e alto. No trompete e flúgio, Felipe Pipeta e Marcelo Cotarelli. Bem, tem uma coisa que eu ainda não falei pra vocês. Vocês são demais. Muito obrigado por ter comprado ou baixado o disco. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.